Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, muito boa tarde a todos. Cá estamos para mais um Fórum Lisboa, no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos o Manuel Laja a substituir a Carla Madeira, do PS, a Ana Jara, do PCP, o Carlos Ardisson, do CDS e o António Proa, do PSD. Hoje vamos falar basicamente de uma entrevista que Carlos Moedas deu há alguns dias ao Público e à Renascença, com algumas afirmações que, no mínimo, são um pouco polémicas. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Carlos Ardisson, vou começar por si. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, boa tarde aqui aos colegas no estúdio. O meu minuto hoje vai ser vou aproveitar para falar sobre o final das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na freguesia do Parque das Nações, que aconteceu este fim de semana, com duas atuações do Teatro das Nações no Parque Tejo, onde interpretaram várias pessoas que estiveram presas até ao final, até à concretização do 25 de Abril, e foi muito interessante as pessoas passarem pela rua. Alguns sabiam e foram assistir, outros passavam e ficavam parados a assistir, e foi bastante satisfatório e ver que as pessoas ainda têm interesse pela cultura, têm interesse pelo tema, e eu, que nasci ainda antes do 25 de Abril, mas tinha um ano e qualquer coisa, não vivi, felizmente, na pele, as situações que foram descritas, ver que todos os dias nós devemos preservar e lutar pela nossa democracia, pela liberdade e pelo dever, pelo direito de expressão e por tudo, porque, ao contrário do que se pensa, muitas vezes há muitos dias em que as coisas parece que estão assim meio nubladas e parece que há quem nos queira conduzir para uns extremos e que queira fazer alguma coisa que não é propriamente aquilo que eu entendo como de melhor para a democracia. Dizer ainda que no próximo fim de semana, já não, nesta altura, já não envolvido nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, mas no Parque das Nações vamos ter também ali no Parque Tejo alguma animação com a rentrée cultural ali junto à Casa do Arboreto. Se alguém estiver por lá de passeio, será muito bem-vindo. Fica a sugestão. Manuel Laja, o seu minuto. Muito boa tarde a todos, aos que nos ouvem e também aos colegas aqui que estão aqui connosco no estúdio. O meu primeiro minuto esta semana vai necessariamente para o feriado que se aproxima. É um dia muito importante, o 5 de Outubro, o dia da República, e portanto eu deixaria o convite para que todos os lisboetas, todos os portugueses, todos aqueles que nos ouvem, pudessem estar nas comemorações do 5 de Outubro na Praça do Município, no sábado. O feriado deste ano, enfim, não calha como todos gostaríamos a um dia de semana, é sempre melhor, é sempre mais agradável, mas o dia é um dia muito importante para todos os portugueses, e mais uma vez teremos as comemorações que me parecem fundamentais que todos possam assistir. E particularmente este ano, até porque nós vamos para, enfim, eu diria, a última oportunidade para ouvirmos neste mandato o Presidente da Câmara e o Presidente da República também, pelo menos neste mandato autárquico, no discurso do 5 de Outubro, e portanto esperemos que este ano nós consigamos ouvir um Viva a República do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que é algo que seria uma inovação e algo muito bem-vindo seguramente por todos os republicanos. Afinal de contas, estamos numa República e é isso que celebramos no dia 5. Temos todos os outros dias para dizer tudo menos o Viva a República. O 5 de Outubro é mesmo só para o Viva a República, de onde foi proclamada há mais de 100 anos, e portanto estamos naquela varanda, e por isso ali estaremos, e o convite fica com a esperança de que os populares também possam estar perto de nós, de todos aqueles que lá estaremos. Eu estarei e convido, obviamente, todos a estarem presentes. Pode ser que o engenheiro Carlos Moedas me esteja a ouvir e fique a pensar. E que desta vez diga Viva a República. O seu minuto. Muito boa tarde a todos e a todas os que nos escutam e aqui também no estúdio. O meu minuto vai para a manifestação Casa para Viver. E esta manifestação juntou em Lisboa milhares de pessoas, entre a Alameda e o Arco da Rua Augusta. Estas pessoas e estes movimentos que compõem esta plataforma Casa para Viver reivindicaram mais uma vez o direito à habitação, que é um direito, apesar de constitucionalmente consagrado, está em causa com a atuação e com a forma como este assunto da habitação tem sido negligenciado por sucessivos governos. E na rua passaram bastantes reivindicações que tiveram que ver com essa chamada à ação do governo e também da Câmara de Lisboa. Eu relembro que Lisboa, aliás, nós falámos nisso a semana passada, tem as casas mais caras do país, isto com salários que são os salários mínimos de 820 euros. Só tem aumentado, não é? O preço das casas só tem aumentado. Sim, não há uma quebra nestes valores exorbitantes e, portanto, aquilo que se viu e que aquela manifestação carregou foi essa reivindicação, tanto na questão da revogação da Lei das Rendas, que tem neste momento 12 anos sem parar a despejar pessoas e com uma insegurança brutal para os inquilinos, em particular na cidade de Lisboa. Eu digo, venho de uma força política que já por diversas vezes propôs, e nesta legislatura também, a revogação desta Lei das Rendas, mas também se ouviu gritar contra a especulação imobiliária, contra os lucros da banca, enormes lucros da banca, tudo, são tudo possibilidades ao alcance das políticas e que estes manifestantes nos deram com renovada força na rua em Lisboa. Foi realmente uma manifestação impressionante, que dá conta da forma como Lisboa vive este problema. António Proa, falta ouvirmos o seu minuto, antes de irmos para o tema propriamente dito. Ora, vivam. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate. O meu primeiro minuto de hoje é precisamente também para fazer uma referência à manifestação pelo direito à habitação, que agora foi referida, que aconteceu no sábado passado, e para denunciar a captura destes movimentos por alguns partidos políticos. Foi uma manifestação de oportunismo político sobre um problema que é grave, que é sério, que não é de hoje, que não é só de Lisboa e é de todo o país, e nessa manifestação nem todos foram bem-vindos e, portanto, deixa muito a desejar relativamente à democracia e revela, de facto, que apenas alguns partidos podem estar presentes nessa manifestação, e isso foi manifesto quando a vereadora da Habitação da Câmara de Lisboa esteve presente, e do meu ponto de vista com toda a pertinência, porque ela é responsável pelo pelouro da habitação na cidade de Lisboa, e sendo aquela manifestação uma manifestação sobre problemas de habitação também em Lisboa, era natural que alguém que está empenhado precisamente em apresentar propostas para resolver o problema pudesse estar presente. Ora, ela foi declarada que não era bem-vinda pelos organizadores da manifestação. E ao mesmo tempo, para demonstrar... As políticas apresentadas não satisfazem aquelas pessoas. Ao mesmo tempo, para demonstrar... Nem os movimentos. Para demonstrar o oportunismo e a captura deste movimento, partidos como o Partido Comunista, como o Bloco de Esquerda, faziam parte da manifestação. Não, portanto, isto Partido não era Comunista uma não manifestação. Fez parte da manifestação. Esteve presente e esteve não, oficialmente esteve, presente esteve a saudar pelo a líder manifestação. Do partido. Mas e, portanto, a saudar a nem manifestação. Nem todos foram bem-vindos. E, portanto, quando um problema que é um problema nacional é capturado para oportunismo político de algumas forças, algo vai mal. E em Lisboa é importante que se diga, e daí a pertinência da responsável pela habitação em Lisboa. Em Lisboa tem-se feito mais agora do que foi feito nos últimos 10 anos. E o problema que é hoje grave é resultado de um acumular de omissões e de inação. Vale a pena recordar que entre 2010 e 2020 em Lisboa a Câmara só conseguiu construir em média 17 habitações por ano, pois neste mandato, para além dos 2 mil fogos que já foram entregues, há neste momento um apoio a mil arrendamentos. Quantas já construíram? A mil arrendamentos, para além de um concurso para... Nenhuma. Para além de um concurso para cooperativas de habitação, para além de uma Carta Municipal da Habitação que há muito tempo devia estar pronta e só agora está pronta e que define uma estratégia para 10 anos em que se prevê a construção nestes 10 anos de 9 mil fogos. E portanto, há coisas que estão a ser feitas, há muito mais que é preciso ser feito para combater os problemas da habitação. O que a vereadora foi lá fazer foi tentar transmitir a aposta e o empenho que está a ter para resolver os problemas da habitação. Infelizmente, a manipulação e o aproveitamento impediram que democraticamente a vereadora pudesse estar presente, e eu quero denunciar e lamentar esse facto. Bom, vamos então propriamente para o primeiro tema. Gostava de fazer aqui um comentário. Sim, se for breve, que isto era um breve comentário. Está bem, precedente, não, porque normalmente não há precedentes sobre os primeiros minutos. E, portanto, se isto acontece agora, daqui para a frente, a Antonieta com certeza que vai permitir que isto sempre aconteça. Eu gostava de esclarecer que o PCP não esteve envolvido nesta manifestação. Sabemos que esteve a saudar esta manifestação. Ao seu velho estilo, o PCP, o Bloco de Esquerda, estiveram presentes, manipulam estes movimentos. Era para eu falar, este comentário não era para o António Proa. Pois, eu também posso comentar. Pronto, mas a Ana já disse que o PCP não esteve oficialmente. Não, mas é outro esclarecimento. Não, manipula, como é habitual. Ficamos a dar nos anos. Outros programas. Eu não admito isso. Peço desculpa, mas isso não é admissível. Nos outros programas, eu estou a dizer uma posição que é a posição do PCP e que é dita por uma pessoa do PCP, e quer dizer, o PCP esteve apenas a saudar a manifestação. Claro, depois os movimentos organizaram esta partidos manifestação. Como PCP, mas eu posso falar ou não? Como o Bloco António, Esquerda, eu posso falar ou não? António, deixa só a Ana. Então eu depois falo. Sim, depois fala a resposta. Não, muito bem. A plataforma que... Deixa só acabar a frase, senão depois não nos entendemos. Ana. Pronto, então a plataforma que produz esta manifestação, aliás é a terceira manifestação produzida pela plataforma Casa para Viver, é feita por uma organização que, enfim, decide livremente, são 100 organizações que decidem livremente quem aceitam e toleram dentro da sua manifestação. Eu acho que é muito credível esta organização, é uma organização que tem, de facto, algumas premissas, reivindica coisas, tem um manifesto que aconselho que possam conhecer e, portanto, eu li aquele manifesto, enfim, concordo com algumas coisas. Não é um programa do PCP, isso lhe garanto. E, portanto, essa organização decide quem quer ou não quer na sua manifestação. Isso é lógico. Bom, vamos então ao tema. Quer repostar, António? Então, uma frase também para irmos ao primeiro tema. Quero dizer... Não dá para ir com partidos políticos. Já deu tempo deles isto. Nada disso com partidos políticos. Quero dizer que todos nós sabemos, e a história comprova, que o modo de atuação de alguns partidos de extrema esquerda vai no sentido de manipular movimentos, de utilizar movimentos para iludir as pessoas, para aparentar distanciamento dos partidos, quando na realidade isso não acontece. Pronto, e a prova disso também, não, senhor, ainda diga, não terminei. Diga. E a prova disso é que há uns que são bem-vindos e outros que não são bem-vindos. Coincidência das coincidências. O PCP e o Bloco de Esquerda são bem-vindos. Outras forças políticas e outros representantes, que não de forças políticas até de instituições, não são bem-vindos. Ora, isso diz muito sobre a democracia e o pluralismo. Por alguma razão, mais grave, e significativo é que o PCP concorda com isto. Bom, vamos ao tema propriamente do nosso programa. O primeiro tema, uma entrevista que Carlos Moedas deu há alguns dias ao Público e à Renascença. O autarca de Lisboa venceu as eleições há exatamente 3 anos, acusa alguns partidos da extrema-esquerda de manterem as pessoas a viver na rua como arma política. Já lá vamos. Moedas diz que rejeita também que haja turistas a mais na capital. Acredita que Lisboa é uma cidade mais limpa do que Bruxelas ou Paris. Bom, Bruxelas e Paris, digo eu, são cidades bem sujas. Carlos Moedas diz também que têm sido anos difíceis à frente da Câmara de Lisboa, por ser muito difícil governar em minoria. Carlos Ardisson, vou começar por si. Eu não, nada me espantou do que é dito pelo engenheiro Carlos Moedas. Foi uma entrevista, eu referi ao Público e à Renascença há uns dias, que foca muitos temas. Se vocês quiserem puxar outro tema, eu puxei aqui algumas, alguns indicativos que me pareceram mais chamativos, mas se vocês quiserem depois abordar outros temas. Como a Antonieta referiu, agora já há uns anos não vou a Paris, mas Paris, a primeira ideia quando estive lá e quando já regressei é que é uma cidade suja e portanto não há de estar muito diferente. Agora talvez tenha tido os Jogos Olímpicos e tenha feito um make-up, uma maquiagem para parecer mais limpa, mas os pontos que o engenheiro Carlos Moedas... Por isso mesmo o Carlos Moedas dizer que Lisboa é mais limpa do que Paris ou Bruxelas. Paris e Bruxelas são ambas cidades, sim, sobretudo Paris, bastante suja, não é? Portanto, não é uma grande... Era isso que eu estava a dizer. Porque não é uma grande coisa Lisboa ser mais limpa. Não digo que é uma grande coisa, digo também é que havia... É necessário, na situação da higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa, perceber que a coligação Novos Tempos na Câmara Municipal de Lisboa encontrou os serviços completamente sem gente. Faltavam trabalhadores de terreno, assistentes operacionais, e já foram colocadas 200 pessoas. Facto de Lisboa ter mais turismo, 200 mais pessoas lixo, já foram contratadas pela Câmara Municipal de Lisboa, estão a decorrer concursos ou candidaturas para mais outras 200. Por exemplo, eu dou o exemplo, mais uma vez, do Parque das Nações. Foram colocados ainda no mandato anterior os contentores bilaterais que aumentavam a capacidade de receber o lixo, e depois havia 3 caminhões para fazer a operação, não só no Parque das Nações, na cidade toda onde foram colocados aqueles contentores. O que é que acontece? Eram insuficientes, estavam variados, estava parado, assim que havia um que falhava, engatava toda a situação, e portanto já esta coligação já adquiriu 1 ou 2 caminhões para reforçar. Bom, mas isso apostas, é relativamente ao lixo. Está a ser feito, e está a ser feito também, por exemplo, Carlos Moedas fala de uma parte ser da Câmara Municipal de Lisboa, a outra ser da Junta. Também é um problema que existe. Foi feito por Fernandina, foi uma ideia genial de Fernandina essa. Mas, dar dinheiro às juntas dividir, para limpar dividir e mal com as aldeias, pronto. Uma ideia brilhante. O que é que se passa? Nunca vão retroceder nessa ideia, há várias hipóteses de por um lado, a junta está mais próxima e dá a resposta mais depressa. Sem dúvida. Só que se falha alguma recolha, é um problema. E portanto as pessoas, e já nem falo dos... Convém também falar das pessoas com um pouco civismo que não abrem a tampa do caixote para pôr lá e tiram tudo à volta, e portanto causa aquele aspecto horrível. A minha sugestão era darem todo o dinheiro às juntas e as juntas limpavam tudo. Tem que se ver umas coisas que os caminhões, para isso temos que passar a ter cada junta de freguesia caminhões, e eu vejo só ali por parte das Nações que é necessário para aí 3 modelos de caminhão só para fazer a recolha dos contentores normais, dos existentes, melhor dizendo. Portanto, tem que ser pensado, tem que ser falado. Uma coisa é certa, também o contrato interadministrativo que distribuiu uma parte da taxa turística pelas diversas freguesias estão a ser reavaliados os critérios para ser redistribuído e ser de uma forma mais justa, porque tinha sido muito, saíam muito às equipas do mesmo partido, eram mais privilegiados com verbas maiores. Não sei se foi a primeira casa ou não, mas acontecia. No Parque das Nações, não era do mesmo partido, ou alguém não se bateu bem, mas aquilo recebia-se 236 mil euros, portanto é um valor irrisório para reforço de limpeza de higiene urbana. Então cai por terra a sua teoria, não? Não, cai. Se era da mesma há alguns mais históricos lutaram por isso e conseguiram. Carlos, e algumas pessoas... teoria, acabou de lançar uma teoria, depois disse a seguir que o Parque das Nações não foi favorecido. Não foi favorecido, pois não. Pois não. Santo António não é do PS e também foi uma das que mais cresceram. Olha, o Vasco Morgado queixa-se bastante. Porque tem a ver com a taxa turística, tem a ver com as zonas de densidade. Mas isso, o Parque das Nações não é exemplo nenhum, porque o Parque das Nações estava abandonado. Não pela freguesia, por quem estava na junta de freguesia, estava abandonado. Os tempos já lá vão, são outros tempos, são novos tempos, e estamos a tratar das coisas. Mas desde o início que eu tenho posto esta questão em cima da mesa. Agora, situação das pessoas em situação de sem-abrigo. Eu recordo, é outro mais uma vez... É outro dos temas da entrevista que vamos falar na segunda parte. Pronto, que é muito problemático. Toda a gente vê à porta e toda a gente diz: tirem as pessoas daqui. Mas há muita coisa, então vamos guardar para a segunda parte para fazer uma ronda por esse tema. Para a segunda ronda de perguntas. Mas é muito difícil gerir esses temas, principalmente para uma coligação que está em minoria e que tem já vários casos de situações aprovadas contra aquilo que foi, que eram os intentos da coligação. Quais também coisas? Hoje tem, a Ana hoje está um bocado difícil. Está imparável. Está um bocado. Não, então, é que na entrevista não há definição dessas coisas. Entretanto, então vou começar a interromper também, que eu também, em relação ao tema que a Ana e o António estavam em debate aceso, eu também tinha coisas para dizer, até porque na manifestação anterior, as pessoas todas de bem. As pessoas todas de bem, vamos. Não, deixa-me só dizer uma coisa, que é as pessoas todas de bem que estavam, fizeram um ataque à Junta de Freguesia do Parque das Nações porque andávamos a tirar cartazes que é proibido e é ilegal colar cartazes cola. Portanto, por acaso, quando nas fotografias estavam os colegas a limpar e estava lá aquele cartaz e fomos insultados tudo. Portanto, a gente toda fantástica, isto não se pode defender nem de um lado nem do muito outro bem, a 100% das coisas. Tem que ser as coisas equilibradas. Mas agora vamos ver. Só dizer que o que eu estava é a dizer caso dos dias de hoje. É que não é fácil e não acontece o na Câmara Municipal assim de Lisboa haver um executivo que tenha 3 anos de mandato, já há muito tempo não havia, com uma minoria. E há situações que a Câmara não consegue levar as coisas para a frente conforme prevê. Agora, há outras que eu também digo, também tem vindo sempre a consciência, e espero que este ano se volte a repetir a consciência de aprovar o orçamento do próximo ano, com debate entre as partes. Boa, acho que é bom para todos. Não sei se voltamos a, se vamos ter uma segunda pergunta, espero que sim. Ana Jara, sobre esta questão da limpeza, de facto, interessa muito pouco a quem vai na rua, se quem limpa é a Junta ou quem limpa é a Câmara. Estou sempre a repetir isto e acho que é uma realidade para o município, não é? Que se está um bocado nas tintas, se é a Junta ou se é a Câmara. O que lhe interessa saber é se está sujo ou se está limpo. Bom, eu acho que uma coisa o Carlos Moedas fez, que foi fazer exatamente aquilo que o PS fazia. E mais nada. Que é manter aquilo que foi criado na reforma administrativa intacto. Portanto, intacto no sentido que a recolha do lixo é feita por 25 entidades em Lisboa, a Câmara e 24 juntas. E, portanto, ele até diz é criticável existir a recolha de contentores e depois os sacos à volta recolhidos por outra entidade, não é? Sim. A Câmara recolhe os lixo dos contentores, as juntas recolhem os sacos que as pessoas deixam à volta e, portanto, isto é reprovável. Mas nada fez. Não há. Isso não é reforma não administrativa. Não há passo nenhum à frente que tenha dado Carlos Moedas em relação a este assunto. Sim. Nada de novo. O que Carlos Moedas faz muito bem é procurar esconder a sua incapacidade para gerir aspectos essenciais da cidade, como lixo. E, portanto, isto é uma entrevista. Miguel Sousa Tavares disse que parecia que estava a ouvir o líder da oposição na Câmara e, de facto, há aqui uma grande... Nós na Câmara estamos habituados a ouvir este discurso, mas, de facto, não há nenhum assunto aqui que os entrevistadores tenham lançado a Carlos Moedas que Carlos Moedas tenha, enfim, na sua responsabilidade e na sua ação. Dá a parecer que, todos os temas que a Câmara tem são temas em que Carlos Moedas não pode mexer e, portanto, aquilo que eu perguntei ao Carlos Ardisson há pouco era, enfim, há aqui temas de o bloqueio, fala-se de um bloqueio, mas quer dizer, o bloqueio do quê? O que é que foi bloqueado? Olha, o IRS, o IMI para os jovens era um que me veio assim à cabeça rapidamente e que entretanto está agora em vigor porque o governo aprovou a alteração. Então não foi bloqueado. Bom, Ana, já terminou? Ora bem, hoje não, ainda está difícil. Não, não hoje, foi, não, não foi. Não sei bloqueado. Se foi da manifestação. Está difícil. Portanto, não há bloqueio nada. Foi bloqueado por duas vezes. Iria, foi bloqueado, Ana, iria, desculpe. Eu iria dizer, sim, e foi desbloqueado logo a seguir, portanto, disse estava em vigor. Não, estava. Foi, sim, mas os jovens não tinham direito à isenção proposta. Desculpe, os jovens não tinham isenção, não tinham direito à isenção proposta. Porque, jovens porque com determinada classe social eram os privilegiados nesta medida. Vamos, portanto, por isso a esquerda, enfim, votou. Não é uma medida impeditiva. Portanto, destas temos que ser todos pobretos e alegretes. Pobretos e alegretes é questões fundamentais. Não conheço esta lixo, questão da Ana, estou espantado. Estou espantado. Eu queria só terminar a questão do lixo. O lixo é um tema, o PCP pode falar muito bem disto, porque nós fomos contra esta reforma administrativa, nós fomos, enfim, continuamos a ser uns aliados para pôr, de facto, repor uma organização, um sistema que foi completamente desarticulado, e, portanto, estamos à espera que esta questão seja tratada, até porque ela tem inúmeros problemas, não é só o lixo que as pessoas mas veem na cidade. A reforma administrativa não foi a redução do número de juntas de freguesia na cidade, que passou de 50 e tal para 20 e tal? Sim, mas também foi com estas questões, trouxe estas questões. Portanto, foi transposto um sistema de higiene urbana, que era um sistema que tinha a Câmara como pilar como principal, pilar, sim, e toda uma articulação. Era um sistema único. Isto percebe-se, por exemplo, com os trabalhadores. Com os trabalhadores é muito fácil perceber, porque os trabalhadores têm várias atividades nesta recolha de lixo, que é a recolha, com diferentes horários, a lavagem e varredura de ruas. Pronto, e depois, com este esquema, nós temos trabalhadores na Câmara que só fazem uma coisa, há mais acidentes de trabalho, há mais pronto, pessoas. Mas este esquema foi, que vão às foi boxes. Montado por Fernandina, certo? Este esquema sim, novo mas já que há são três disso. Anos. Já são eu, três eu, anos. Eu vou-me calar, eu acho sim. Que já são três anos e basta. Fernando Lage. Não, Manuel Lage. Manuel Lage, desculpa. Não tive, nunca. Manuel, mas, peço desculpa. Peço mas desculpa. É um nome bonito. Não faz mal. Estou a estar bonito. Bem, eu começava se calhar por esta questão da higiene urbana. Para lá já era de um médico meu. É, mas eu gostava de deixar aqui algumas notas sobre esta questão da higiene urbana. Carlos Moedas, nesta entrevista, dá nota de que coloca mais 25 milhões de euros na higiene urbana. E eu acho que para os lisboetas ouvi falar em 25 milhões de euros é sempre muito dinheiro. Nós, a primeiro esclarecimento que é preciso fazer é que nós estamos perante o maior orçamento da história da cidade e 25 milhões de euros, a pergunta que se coloca primeiramente é muito ou pouco? É porque nós estamos a falar num orçamento de 1.300 milhões de euros. É pouco, portanto. Eu não sei se é pouco, eu sei que mais 25 milhões em 1.300 milhões, eu não sei se é muito ou se é pouco. Sei que são mais 25 milhões. Bem, sei que há uma comparação do Presidente da Câmara entre Lisboa, Bruxelas e Paris. Dizendo, bem, Lisboa está mais limpa do que Paris. Bem, mas Paris tem mais do dobro dos habitantes do que Bruxelas. Bruxelas. Bruxelas tem 1 milhão e 200 mil. Paris, então, tem 2 milhões e 100 mil. É claro que... Bem, é óbvio que estão mais sujas. Bem, mas depois... É muito interessante. É muito interessante e o Carlos disse que não ia há alguns anos a Paris e a Bruxelas, mas eu felizmente tenho tido essa oportunidade, tenho ido. E também tem ido a Madrid. E o Sr. Presidente da Câmara também tem ido a Madrid. E é curioso que o Presidente da Câmara não fale em Madrid. E Madrid, que até é governado pela mesma força política do Presidente, está mais limpinha. Está mais limpinha. E tem 3,4 milhões de habitantes. Também tem ruas e a pergunta, mais largas, e a pergunta é, como, quer dizer, como é que isto acontece? E, portanto, isto não tem só a ver, isto há de haver aqui um mistério qualquer. Até podia ter dado outros exemplos, outras cidades. Mas vamos só falar destas que estão aqui do ao pé. Bombaim, porque, não, mas não vale a pena irmos para tão longe, porque vamos falar do que temos aqui ao pé. E o que temos aqui ao pé é Madrid, Paris e Bruxelas. Muito bem. E, portanto, 1,2 milhões em Bruxelas, 2,1 milhões em Madrid, em Paris, 3,4 milhões em Madrid. Madrid está mais limpa, as outras estão mais sujas. Mas eu não me preocupo com o que é pior. Eu gosto de me comparar com o que é melhor. E o que é melhor é já aqui ao lado e é tão bom. Agora, de facto, e sobre higiene urbana, eu preferia não dizer mais nada, gostava só de dar aqui duas ou três notas, porque também já falaram nisto, na questão desta oposição de bloqueio. Sim. E o PCP, a Ana já disse há bocadinho, o PS viabilizou os três orçamentos até agora, é verdade, e o IRS já está nos 4,5%, a devolução, não é bem uma devolução, mas para facilitar quem nos ouve a devolução de IRS, também, o PS também permitiu isso. Agora, a questão é, O Presidente da Câmara diz que é uma oposição de bloqueio à qualidade de vida dos lisboetas, e que houve uma ameaça de chumbo, e que, no entanto, o PS viabilizou um orçamento, o PS permitiu a devolução de IRS em 4,5%, permitiu o aumento daquilo que eram as taxas e taxinhas do Topis de Lima. Agora já não são taxas e taxinhas, agora já aumentámos dos 2 para os 4 euros. E o PS não acha mal, o PS escreveu esta taxa e votou favoravelmente e achámos bem que ela fosse aumentada para 4 euros. A taxa turística. É preciso perceber que os turistas pagam por noite. E bem, não é? E agora é preciso perceber se essa taxa turística, como já era, também é aplicada à higiene urbana e também é alocada às juntas de freguesia, que bem precisam desse dinheiro, precisamente para a higiene urbana. E depois, já agora, para ser muito breve, é preciso perceber se o Estado local, o Estado Social local do Presidente da Câmara, com o programa 65+, que tem 14 mil utentes que aderiram, mas que chega, ou que tem 130 mil putativos utentes, ou seja, estamos a falar de cerca de 12% de aderentes, só tem uma execução orçamental acima dos 70%, na área da publicidade. Todo o resto, em termos orçamentais, daquilo que está orçamentado nesta rúbrica para este programa, não está executado a 50%. E, portanto, a pergunta é, quer dizer, é isto o estado de saúde, é isto o estado local, social do executivo? Eu tenho algumas dúvidas. Moedas, sim. Tenho algumas dúvidas. E o Carlos falava há bocadinho, e já me disse que falamos disso pergunta, a seguir, é no plano municipal da pessoa sem abrigo. E, de facto, aqui também não houve um bloqueio da oposição. Não houve, porque a oposição, a Assembleia Municipal, o PS, também permitiu que isto fosse aprovado. Mas, voltamos ao mesmo. 70 milhões até 2030. Isto, lançar milhões, quando se tem 1.300 milhões, isto é muito milhão, e nós vemos, então, isto, 70 milhões é muito dinheiro. Mas agora, se fizermos as contas, de setembro de 2024 a 2030... A fazer a conta, nós vemos que isto dá precisamente 1 milhão de euros por mês. Mas é assim tanto dinheiro, afinal? Para quem tem 1.300 por ano, 1 milhão é assim tanto? É assim que nós vamos resolver o problema do sem-abrigo na cidade? Eu confesso-lhe, eu não sou executivo. Agora, eu sou fiscalizador do executivo. E quando ouço falar em 70 milhões, e não votei contra. Não fiz parte da oposição de bloqueio. Não sei quem é, mas não sei. Mas há uma coisa que sei. Sei que, com aquilo que fiz na Assembleia ao longo destes 3 anos, nomeadamente enquanto líder da bancada do PS, sei que permiti que houvesse quem pudesse votar contra permanentemente, porque fui dando o respaldo para que a cidade fosse governável. Ou seja, contribuí para uma estabilidade governativa na cidade de Lisboa, para que houvesse uma governabilidade, para que isto não fosse o caos. Porque isto é muito fácil votar contra quando sabemos que as propostas vão ser aprovadas. E, portanto, assim também eu. Como se costuma dizer, com as calças do meu pai eu também seria um grande homem. Muito bem. E, portanto, o PS, quando vota a favor e quando permite a viabilização, nem que seja com a abstenção, de medidas que vêm do executivo de Carlos Moedas, falo, porque põe acima dos seus interesses partidários os interesses da cidade. Como sejam, obviamente, o orçamento. Porque nós não queremos a cidade governada em duodécimos desde o primeiro mandato. E por isso nós não... Não nos faz menos oposição aprovarmos o primeiro orçamento de Carlos Moedas. Não nos faz menos oposição aprovarmos o altar-palco e o empréstimo do altar-palco da Jornada Mundial da Juventude. Nem aprovar o empréstimo dos 55 milhões de euros da Banca Comercial que permitiu a realização de obras nas escolas da cidade de Lisboa. Não somos menos oposição por isso. Agora, há uma coisa que somos. Somos aquilo que permite que as crianças tenham essas obras nas escolas feitas. Porque votar contra é fácil. Votamos contra e, de repente, muito bem, não há obras. Claro, já ficou claro. António Proa, vamos ouvi-lo e eu não sei se vamos ter tempo para a segunda pergunta, porque vocês demoraram tanto, cada um demorou tanto, há um bocadinho, que agora não sei. Muito bem. Vamos embora. Eu não consigo... O que é que queria destacar e depois temos que destacar as coisas da... Vou começar por destacar as últimas palavras do Manuel Lage. Sim. Agora, saudando, e quero saudar o Manuel Lage, pela afirmação responsável que fez, que nos tempos que correm nem sempre é fácil, porque, como ele aliás dizia, por vezes é mais fácil a oposição do bota abaixo e do bloqueio, e eu sou testemunha que o PS tem tido na Assembleia Municipal uma posição de viabilização dos instrumentos essenciais para a governação, aliás, nem a propósito estamos agora no país com dúvidas sobre a viabilização do orçamento do Estado. Esperemos que seja extensível esta responsabilidade. Eu gostava que o líder do partido, Manuel Lage, que o secretário-geral Pedro Nuno Santos, estivesse a ouvir agora a responsabilidade, a atitude responsável do Manuel Lage. De facto, as instituições precisam de estabilidade e quem ganhou legitimamente deve ter as condições para exercer o seu mandato de modo a poder ser julgado de forma justa. E portanto, quero registar essa atitude. Deve ter e tem. Com um detalhe. Nem sempre, sempre, o Partido Socialista viabilizou as propostas da maioria liderada pelo Carlos Moedas. E refirmo a um aspecto que não é de sumenos. Refirmo à venda de património. À alienação de património. A alienação de património é um instrumento que desde sempre é utilizado pelas câmaras municipais, por todas os executivos, pelas diferentes maiorias, como gestão financeira dos seus ativos e poder, nunca chegou à Assembleia, possibilidade de aplicar o resultado dessas alienações. Nunca chegou à Assembleia. Em aspectos mais diversos. E vale a pena dizer que nos mandatos liderados pelo Partido Socialista na Câmara de Lisboa, em 12 anos, em média, a alienação de património foi de 70 milhões de euros por ano. Este executivo, em 2 anos, conseguiu apenas alienar 12 milhões, ou seja, 6 milhões por ano. Isto tem um impacto fortíssimo na capacidade da ação da Câmara Municipal. Da Câmara, que é a Câmara que governa. Mas porque não cumpriu os critérios, foi o Partido Socialista na Câmara que obstaculizou a alienação de património, contrariando aquilo de que ele próprio beneficiou. Mas era apenas um detalhe que eu queria referir. Aliás, a alienação de património já foi há tantos anos que quando o PCP estava na já Câmara, acabou. Presidida pelo Dr. Jorge Sampaio e depois presidida pelo Dr. João Soares, a alienação do património acontecia com os votos favoráveis do PCP. Foram mais de 80 milhões. Quanto à higiene urbana, o que é que eu quero dizer? Para depois fazermos aqui um pequenino spot e mais muito uma bem. Pergunta a cada um. Quanto à higiene urbana, o que é que eu queria dizer? Queria dizer que o problema, para quem é autarca há alguns anos e para quem é lisboeta há alguns anos, sabe bem que o problema da higiene urbana na cidade de Lisboa não é de hoje. Eu diria que é um problema crónico na cidade. É um problema que continua por resolver na cidade de Lisboa. É um problema muito antigo e que, infelizmente, como o número de pessoas aumenta, os executivos e o turismo aumenta, não têm sido capazes de resolver adequadamente. Pois não. Vale a pena também dizer que, felizmente, que a exigência das pessoas vai sendo maior e, portanto, a apreciação que as pessoas fazem vai sendo resultado dessa maior exigência. Há problemas na higiene urbana em Lisboa, há muitos anos que há problemas na higiene urbana em Lisboa, e há uma circunstância que é a do executivo atual, que tem responsabilidades há 3 anos, herdou uma condição nos serviços de higiene urbana da Câmara de Lisboa completamente miserável. Imagine se tivesse recebido a Câmara Sanitária. Com trabalhadores a menos, com equipamentos a menos, e só nestes 3 anos a Câmara já admitiu mais 200 trabalhadores para a higiene urbana, lança agora um concurso para mais 200 trabalhadores para a higiene urbana, faz, como muito bem dizia o Manuel Lage, o maior investimento em higiene urbana de que há memória na Câmara de Lisboa. E ao mesmo tempo, o que é que nós temos? Temos, por exemplo, até agosto deste ano, houve uma recolha de resíduos por parte dos serviços municipais de mais 8 mil toneladas do que houve no ano anterior. Há mais pessoas, mais turismo. Há mais resíduos e, portanto, isso também dificulta o trabalho. E vale a pena também fazer uma precisão. Terminar, António, senão não há tempo para ninguém falar. Termino já. A questão da higiene urbana não é um problema que decorre da reforma administrativa. Dizer isto, para além de ser injusto, face aos factos e à realidade, é muito injusto para os presidentes de junta de freguesia. Há duas coisas distintas na higiene urbana. O que foi incluído na reforma administrativa foi a varredura e o despejo de papeleiras. A recolha de resíduos em torno dos ecopontos resulta de um contrato interadministrativo pode ou não que não tem nada a ver com a reforma administrativa e que a aceitação é livre entre as partes. Tá bem. Portanto, são coisas diferentes. Obrigada pela precisão. São coisas diferentes. E, portanto, mas, o que eu quero aqui dizer é mesma, o seguinte. António Prou. O resultado da reforma administrativa não contribuiu para o problema da higiene urbana. Eu acredito que os serviços mais próximos, aliás, como o Carlos Ardinson dizia, os serviços mais próximos são mais eficazes e mais capazes de resolver este tipo de problemas e, portanto, não está aí o problema. O problema é um problema crónico e, na minha opinião, não quero lançar agora outra questão, mas o problema da higiene urbana em Lisboa, que eu acompanho há muitos anos, resolve-se com reformas profundíssimas que vão colidir com interesses de muita gente, alguns dos quais foram referidos pela Ana Jara há bocadinho e não são indiferentes ao papel dos sindicatos na Câmara Municipal de Lisboa. Agora que falo em sindicatos, quero dizer outra coisa. Foi o presidente atual que pela primeira vez atribuiu o subsídio de insalubridade porque ele entrou em vigor em 2021. Portanto, as condições estão a melhorar. Porque ele entrou em vigor em setembro de 2021. Veremos se um problema que é longo se resolve. Não é possível resolver de um dia para o outro o problema. Vamos fazer uma pausa de 20 segundos. Voltamos já a seguir. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Outra, temos estado aqui a falar de uma entrevista de Carlos Moedas, que Carlos Moedas deu ao Jornal Público e à Renascença. Outro aspecto, Moedas espera que os partidos moderados se entendam, é outro aspecto desta sua entrevista. Diz que há um problema muito grave, que são os extremos, a extrema-esquerda e a extrema-direita. Diz que isso aumenta a responsabilidade dos moderados e que os moderados da AD e do Partido Socialista, as pessoas estão a olhar num mundo cada vez mais polarizado e como estes moderados se comportam. Há uma responsabilidade acrescida do PS, diz Carlos Moedas, e obviamente do Partido do Governo, e é isso que tem que se ter uma responsabilidade total. Diz que espera que os moderados se entendam em relação ao Governo, mas aqui nós interessa-nos mais em relação à Câmara e ao Governo de Lisboa, que é o Fórum Lisboa, refere-se sempre mais àquilo que se passa na cidade. Ana Jara, vou começar por si. Bom, agora peço apelo a que sejam mais sintéticos. Muito não, sintética. Eu queria dizer, responder um bocadinho. Bom, queria dizer que atirar dinheiro para cima do lixo não resolve. O que resolve é uma reforma profunda, tenha em conta o direito das pessoas a terem uma cidade limpa. E o direito dos trabalhadores, que têm direito a ter um serviço que seja de acordo com aquilo que eles reivindicam e que os sindicatos reivindicam há muito. Portanto, as pessoas têm que ter horários de trabalho e, enfim, uma diversificação do trabalho que é pesado, é um trabalho muito pesado e é um trabalho que tem muitas doenças associadas, muitos períodos de doença e, portanto, os trabalhadores da Câmara que fazem a recolha pesada do lixo pesado e que não fazem... não têm serviço de outras coisas mais ligeiras, deixaram de fazer a rotatividade também que faziam neste plano e, portanto, recolha pesada, varredura, enfim, outra limpeza de ruas, despejo de papeleiras que tinha a Câmara também. Para terminar, enfim, por favor. Era isto que eu queria dizer em primeiro lugar sobre o lixo. Portanto, esta reforma tem que ser feita com quem a faz, com os meios humanos, com os trabalhadores que estão ao serviço desta limpeza da cidade. E ao serviço das pessoas que são cada vez menos em Lisboa. Isso também traz problemas, porque o turismo e todo este sistema que não é ordenado, não haver ordenamento do turismo, haver especulação na cidade, traz mais lixo, traz mais exploração do solo da cidade e isso... Muito bem. E menos cuidado. Fica a sua ideia. À cidade. Temos de passar à próxima, Ana. Só queria, não há tempo, Ana. Só queria dizer que os bloqueios que Carlos Moeda traz, são bloqueios também à atividade, ou maioritariamente à atividade de propostas que são consagradas com os votos da maioria e muitas vezes com ele próprio a votar. Portanto, exemplo de propostas de PCP, redes sanitários públicos, que foi aprovada por pela integridade dos vereadores e pelo próprio presidente. Eletrificação do terminal de cruzeiros, a mesma coisa. O Restelo e as casas, bem, quase 500 casas do Restelo. Desculpe, não há mais Restelo. Tempo, senão os outros não falam. Pronto, e calma. Obrigado. Um minuto a cada um. Só voltando à situação das pessoas em situação de sem-abrigo, só lembrar que o principal a entidade responsável por este assunto deveria ser a Santa Casa da Misericórdia, porque ao contrário dos outros municípios, a Câmara não tem essa competência, está entregue à Santa Casa da Misericórdia. Tem falhado, não tem cumprido com tudo, sim. Também sabemos que tem havido um grande fluxo, que, não só migratório, mas que traz muitas pessoas e que as liberta na cidade sem terem condições, e a Câmara tem feito o possível. Possível esse que está aquém do que é necessário, e está-se a trabalhar para tentar resolver essas situações. Já o Manuel Gás já há pouco referiu o programa que já devia ter sido aprovado até para há vários anos, um novo programa sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. Esperemos que seja implementado e esperemos que todos nos unamos para resolver e melhorar as condições das pessoas. Manuel Gás, 2 minutos também, ou 1 minuto, vá. Sobre a moderação. Nós, obviamente que todos nós temos que ser moderados, e muito menos quando não temos maioria. Mas independentemente de termos maioria ou não, é importante que consigamos ouvir, criar pontes, criar formas de contacto, pontos de contacto com todos, com a extrema-esquerda, a extrema-direita, o centro-esquerda, o centro-direita. Penso que aqui a constatação também tem que ver com estarmos muito extremados todos. É importante, sim, é importante não se cavar um fosso ideológico, é importante não haver uma comparência ou haver uma falta de comparência. Eu não vou dizer que é novo, não significa que seja bom, e por não ser novo não quer dizer que as moedas não inove e não passe a fazer, sim, como fizeram outros antes dele, sim, que estiveram na Assembleia Municipal. É importante, porque já houve quem estivesse, já houve presidentes de Câmara que iam à Assembleia Municipal todas as semanas. É importante ele falar e estar na Assembleia Municipal, especialmente porque não tem maioria e porque há que estabelecer laços e há que estabelecer contactos, porque não se pode querer ser moderado e querer e apelar aos moderados e depois, por isso, simplesmente só se ir à Assembleia Municipal 3 em 3 meses. E eu digo à Assembleia Municipal, porque é o Parlamento da cidade, é onde estão representadas as maiores forças, onde estão representadas todas as forças políticas da cidade, e é o palco político da cidade por excelência. Ficou, é o Parlamento da cidade. Ficou a sua nota. E não o Conselho de Cidadãos, que é um grupo de 40 pessoas que ninguém conhece e ninguém sabe o que é que discutiu, nem onde, nem como. António Proa, 2 minutos. Também. Muito rapidamente, então, sobre a moderação. Eu próprio fui ator numa ocasião em que a Câmara era presidida pelo Partido Socialista, sem maioria na Assembleia Municipal, era presidida pelo Dr. António Costa, e fui eu que acordei a viabilização do orçamento da Câmara Municipal na Assembleia Municipal, precisamente porque entendi que a cidade não ganhava nada em nós dificultarmos a vida por via do orçamento de uma maioria legitimamente eleita. Há bocadinho a propósito do que o Manuel lá já há pouco referiu da viabilização do orçamento, e eu já agora espero que esse sentido de moderação e de responsabilidade não seja ultrapassado pela tentação de fazer algo diferente, porque é o último ano de mandato de Carlos Moedas, até porque ele parece-me que tem dado sinais de abertura para cedências e para entendimentos, e vou dar um exemplo muito concreto dessa atitude que ele tem tido e que teve numa proposta muitíssimo importante para a cidade e que eu referi há pouco. A Carta da Habitação de Lisboa acabou por ser aprovada com contributos de vários partidos, inclusivamente até do PCP. A carta foi submetida à consulta. A carta foi aprovada para submissão à consulta pública. Sim. Mas foi aprovada para a submissão à consulta pública, se não tinha sido chumbada. E essa carta, na sua versão que foi aprovada, tem medidas de vários partidos, houve cedências, houve questões que não estavam previstas, refiro, por exemplo, as questões de contenção do alojamento local, e refiro também, por exemplo, o estudo sobre a carga turística da cidade de Lisboa, que é uma proposta do PCP, e que também foi incluída. E, portanto, o que eu quero... e se me deixar terminar agora, sim, o que também eu quero dizer é que está aqui um exemplo de um documento estratégico para 10 anos da Câmara de Lisboa foi e que foi, houve cedência, houve moderação e por isso foi possível aprovar. Eu espero que este último ano, que é um ano pré-eleitoral, não seja contaminado por algum radicalismo de última hora e continue a haver equilíbrio e moderação. Vamos ao fado. Dele dar-te entrevistas com este conteúdo. Eu acho que isto é mesmo extremo. Não, não é nada extremista, antes pelo contrário, é de um homem preocupado, sério e empenhado na cidade de Lisboa e que tem as suas opções legítimas e legitimadas pelo voto popular. O fado. E de facto há culpa de muita gente. O fado menos que eu escolhi. Dele, o que fado, é presidente. Hoje, Antonieta, sinceramente, isto hoje está difícil. Eu já estava na tentativa de ir para o fado, mas com estes à partes a coisa fica difícil. O fado que eu escolhi é um fado de Camané, foi uma das figuras de destaque do Caixa Alfama, que eu infelizmente não pude acompanhar, mas é um fado de Camané, um justo destaque neste festival, e é o Sei de um Rio. Muito bem, nós temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta não na próxima segunda-feira, mas na outra. Na próxima segunda-feira não conseguimos aqui fazer o programa, porque Lisboa tem, também é o nosso fado. Esperamos por si então daqui a 2 semanas. Muito obrigada. Agora uma grande... Sei de um rio, sei de um rio, em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor. Teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando? Ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio.